Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Vem da sua terra um homem tentar aventura. Põe a roupa na maleta, lá vai de abalada. Não pensa em voltar. Faz como a formiga, fura, fura. Faz como a formiga, fura, fura. Fura sem parar. Faz como a formiga, fura, fura. Faz como a formiga, fura, fura. Fura sem parar. Pela estrada fora e era já meia-noite, só cães a ladrar. Na chuva, na terra, o vento no mar. Na chuva, na terra, o vento no mar. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Que é pena, que é mágoa, que uma ave de penas não possa voar. Lai, lai, no. Lai, lai, no. Lai, lai, no. Lai, lai, no. Às vezes não tenho jeito para falar de amigos. Meu amigo passageiro, dá-me o teu capote para me abrigar. Vai num barco à vela, numa duela. Vai num barco à vela, numa duela. Vai fazer-se ao mar. Vai num barco à vela, numa duela. Vai num barco à vela, numa duela. Vai fazer-se ao mar. Passaram-se os dias, dias da vida de um cavalo a galopar. E o homem a andar, e o homem a andar. E o homem a andar, e o homem a andar. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Um velho voltou e disse-lhe adeus, cantando e dançando debaixo do céu. Que é pena, que é mágoa, que uma ave de penas não possa voar. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo. Lai, lai, lo.